Alô? Se eu falar que eu gosto de rola, já vai aparecer? Já tá gravando já, cara. É. Eu não gosto de rola. Nem da sua? A meu? Micropênis é um problema do brasileiro, hein? Neiva! Tá vendo? Neiva, você viu isso? Ei, vamos? Vamos começar? Partiu, vamos começar? Vamos começar? Começou, começar? Camilo? Oi? Aê! É isso mesmo, tá começando mais um Buraco Negro. Eu sou o Jonathan e medo de verdade é quem assistia Lendas Urbanas do Gugu. Ah, caralho. é o ladrão da Luz Vermelha? Tem esse Caveirão, aí. Filho. Tem tantos. Nossa SBT. Senhora, é... Caraca, aqui... Filha da puta, ele fazer um episódio de trauma, véio, ele vai ser o principal. Lendas Urbanas. O de chupacabra foi o pior, véio. Vai tomar no cu. Colocou terror no Brasil inteiro. Ah, o povo viu os pacabra. Nossa senhora, velho. E também tem aquele lá que ele fez, o papacu da cara azul. Isso aí era perigoso na rua, cara. Chupacabra eu não lembro. Você fala de chupacu, é outra coisa. Esse aí tá vendo até hoje. Pois é. Aô, desgraça! Que é o Caio Lopes falando. E peraí, rapidão. Boa. Sujou um pouco o microfone, obrigado. Vou abrir minha cerveja aqui, porque hoje é terça-feira, semana praticamente acabada. E é um ótimo dia pra tomar uma. É isso aí. É isso aí. Alô, galera, preparada pro impreparável. Aqui é o Michael. E medo mesmo eu tenho é dos boletos no começo do mês. É verdade, isso aí tem que falar mesmo. Tem que pagar, Marco. Justiça tá. Eu tô Bolsonaro... rindo, tá chorando. Cada cai é uma lágrima. Bolsonaro vai descer o cacete no céu na rua, velho. Que esperto. Eu queria botar as fogas nos meus boletos. Save Amazonas. Falando em Amazonas, representando minhas queridas capivaras de Rondônia, Camilo aqui. Oi, galerinha. Pô, na moral, vocês não fizeram o cara de Rondônia, velho. Mano, o cara viajou. Ó, não é Acre, é Rondônia. É quase uma coisa. Qual a diferença? Qual a diferença? É que eu posso visitar e não morrer, só vou. É que Rondônia ainda existe. Pra cima de São Paulo, tudo lixo. Ô, xenofobia, né? Cancela. Bloqueia, bloqueia. Xenofobia. Bloqueia. Dá bip. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. E para os recados dessa semana, mandar um salve aí pro Caio Pinheiros. O cara já tá aí, ó, toda vez, todo dia, todo post, o cara vai lá e comenta. Esse aí é o fã que o Brasil precisa. Esse aí é o cara diferenciado que o Buraco Negro gosta, cara. E assim, eu lembro que ele mandou uma mensagem falando que a gente tava trocando uma ideia mó da hora no episódio de novelas. E do nada virou um caos do caralho. Bem-vindo ao Buraco Negro. É pra isso que estamos aqui, porra. Dê no cu e gritaria. No episódio de novela ele falou isso? É, só. Porque eu acho que acontece isso todo episódio. O nome é bem sugestivo, né? Isso aí. E continuando o salve aí, mandar um salve pra minha doutora do coração, Ana Cláudia Viel, que toda viagem que ela faz, ela tá escutando o Buraco Negro em loop infinito. Então aí... Eu acho que as 100 views que a gente pega todo episódio é dela. É dela. E assim, se você, Ana, se você ficar traumatizada, a culpa não é nossa. Tá bom? Só avisando aí. Bom, o convidado vai mandar um salve agora. Já que eu vou falar das minhas historinhas de Rondônia, eu vou mandar um salve pros meus amiguinhos de Rondônia, grupo do Proibidão, grupo do Sol, os parça. Tô parecendo que tô falando de... Caralho, rádio. Bom dia, grupo, hein, porra? Você acha que eu só tenho amigo aqui? Manda foto da teta! Cara da caravana caravana de São Gonçalo, de Paraná. Salve de Paraná, coração! Escuta o Buraco Negro, escuta os outros episódios aquela antigos também. Aquela vadia da minha divulga. Capivara vizinha. Pode falar palavrão? Não. Não, porra. Aqui não, cara. Vai tomar no cu, caralho. Palavrão é o cacete. Se você quiser pular o topzera, vá para o minuto. 13 minutos e 55 crianças amaldiçoadas. O Ministério da Saúde recomenda: não escute esse podcast montado no seu hipopótamo. Topzera da semana! Do you remember when it first started? Começando o Topzera dessa semana, eu queria vir aqui recomendar algo que eu estou viciado nos últimos tempos, porque, como meus amigos aqui sabem, brevemente teremos um... Eu terei meu estúdio, que será a barra estúdio do Buraco Negro. Isso aí. Eu estou viciado em séries de reforma. Pode ser qualquer Deus coisa. Céu. Você caiu nesse mundo? Caí nesse mundo, caiu infelizmente. Caiu nessa droga aí? Infelizmente, eu caí como nesse chama? Mundo. Como chama? Irmãos? Irmão? Não, não, é. Não, mas não vou recomendar Irmãos à Obra, não. Mas já tô zerando, já tô quase zerando. Tá quase zerando, o cara tá bem. Minha avó tava assistindo o vídeo do YouTube hoje do Irmãos à Obra. Esse cara é muito bom, velho. É muito bom. Caralho, minha avó, velho. Vai tomar no cu dos caras que reformam o bagulho. Chama o Jonathan, não tem nem como não ver. Tá bom, você tá no nível da minha avó. Senhor Jonathan Jair da Silva aí, 90 anos. E aí, o que você vai recomendar? Eu vou recomendar uma série da Netflix que eles lançaram recentemente. Até fui procurar, tem segunda temporada já confirmada, que chama Midas do Ferro Velho. Uhum. É basicamente o Lata Velho do Caldeirão do Hulk que deu certo. Porra. Pô, mas o Caldeirão do Hulk, velho, mais certo que aquilo, não sei. Não tem. Não tem, impossível. E aí, como que é? Cara, é bem legal porque eles não simplesmente reformam carros, né, como seria uma série qualquer, né? Sim. Eles fazem, basicamente, né, tipo, trocas que levam eles a novas reformas. O que eles fazem? Eles têm um orçamento inicial lá, tipo, não lembro quanto, mas suponhamos, ele tem um orçamento inicial de milão, e com esse milão, eles vão basicamente te mostrar como eles conseguem transformar isso vender um carro de 6 dígitos. Caralho! Sim, aí os caras, sei lá, pegam um Uno Mille com escada em cima, aí eles vão lá e reformam o Uno. O Uno tá tudo bagaçado. Os caras compram motor novo, caralho, 4, coloca no Uno. Vende Monza Ancap, foda-se. Meu Deus do céu. E aí, troca o motor. Aí eles pegam o Uno, reformou, vende o Uno por 10 mil. Aí Cacete. Com esses 10 mil, ele compra um novo carro todo bagaçado, mas que vale 10 entendi, mil. Entendi. E vende. Vai fazendo isso, isso e isso, até tipo chegar no final e vender. E os caras fazem uma Kombi, cara. Uma Kombi. Os caras colocam 6 rodas numa Kombi e transformam numa Kombi Mad Max. Caralho. Cara, é muito zica. Solta fogo, cacete? Se não me engano, solta. Eu não vou escapar metade da Kombi. Se não soltar, liga pros caras, vão resolver isso aí. Oh, desculpa aí se você tá vendo, você não queria tomar spoiler, mas, cara, os caras colocam um motor de barco de corrida na Kombi. Meu Deus do céu. Mano, funciona? Barco de corrida é a mano. Funciona? Funciona, velho. Mas ela vai pra água? Não, pô. Por que não? E ela vai, não volta. Mas vai, você joga lá, afunda com a beleza. Entendi, não entendi. Vai parar no fundo do oceano. É pra você. Eu também não sabia até ver, né? Mas motor de barco de corrida, tipo assim, é ridiculamente forte. Se não me engano, o motor tem 1.500 cavalos de potência. Meu Deus. Em Rondônia, você coloca motor de Fusca e em rabeta. E faz corrida. Então. Deve estar na 20ª edição de corrida de rabeta no Rio Machado. Chegou o motor lá já? Achei que era corrida. Motor. Achei que era corrida de Velociraptor. É tipo Flintstone. Isso é Acre. O cara fica correndo dentro do carro. Coloca motor no Velociraptor. Isso é Acre. Buzina. Isso é Acre. E aí? Cara, e a série é bem legal. Se eu não me engano, tem 8 episódios. Rushei tudo num domingão, né? Em vez de estar vendo Faustão. É. E é top. Recomendo pra quem gosta desse tipo de conteúdo. Da hora. Bom, como uma pessoa um pouco nerd, não muito, eu vou recomendar um anime. Chamado Demon Caralho, Slayers. Puta merda. Aí estou apaixonado. Mais otaku que melhor ó, produção possível, melhor trilha sonora. Cara, assistam. O que é a história? Que falar. Olha, é um caçador de demônios, como diz o título. Ah, sim. A história, o enredo não é muito bom, mas o que manda é a produção. Sério, eu nunca vi uma produção. Se fosse feita uma produção dessa em Fullmetal ou em Code Geass ou em, sei lá, qualquer outro não, anime... Não, chega, para. Nossa, tava bom. Tira já quem pô o Mike e Camilo, porque só tem espaço pra um otaku. Alguém vai ter que sair. Alguém vai ter que sair. Não, mas é bom mesmo? Sim, muito bom. Até que pra quem nunca assistiu anime, eu recomendo. Ó, você viu a última temporada de Attack on Titan? Sim, vi. É melhor... Não é, aí decidimos... Não dá pra falar, é uma história diferente. É bom, decisão tipo, aqui. É da hora. É uma outra pegada, é outra aí, pegada. Aí, é Jonathan, a gente tenta fugir dos animes, mas os animes... Não dá. Mas da hora. E onde que acha? Crunchyroll? É, tem no Control, tem... Olha lá, eu vou Caio no site manjando das plataformas. Né? Tô manjando tudo em streaming aqui. Não, não, ó. Pirataria aqui não, hein? Tá proibido pirataria. Animes Orion. Animes Orion. Só que aí, quando você clicar, vai abrir uma aba pornográfica do lado. Você tem que fechar antes que a mãe vê. Porque... Ou você pode clicar também, caso você queira a pornografia. É, daí... É. Aí a opção é sua. Dois coelhos numa cajadada. Exatamente. E nesse Top 0 da semana, eu vou trazer um livro de ficção científica chamado Matéria Escura, Blake Crouch. Eu li esse livro já faz alguns meses e, cara, na moral, foi uma das melhores leituras do ano que eu já tive. E ele pega da premissa daquele gato de Scrooge, que é o gato que fica dentro da caixa, você não sabe se tá vivo ou se tá morto. Schrödinger. O mito do gato, né? Schrödinger. Gato de Schrödinger. É isso aí, pega a dose de vodka. E a partir dessa teoria aí física, que caguei, não sou físico, mas no livro ele deixa bem didático, se fala sobre universos paralelos, que é mais ou menos o física quântica. Física quântica, né? Foda-se, física quântica. Que é mais ou menos o lance do... Multiverso dos Vingadores. Isso aí, não. É mais ou menos o efeito borboleta. Cada decisão que você faz na sua vida abre milhares de outros universos que você tomou outras decisões. E depois que você lê esse livro, você vai entrar em uma crise existencial do inferno, revivendo todas as ações que já tomou na sua vida. Então, assim, cara, leiam esse livro, porque é muito foda. Posso sensacional. Fazer uma pergunta? Fala. O escritor é o quê? É russo, alemão? Não sabe? Não, sei lá. Eu sei que se for chinês, o gato tava morto. O gato tava morto? É assim. O gato tá morto, vivo. Xenofobia aqui. Buraco negro, não, xenofobia. Morto, vivo. Morto, vivo. Undead, tá tudo. O gato virou uma tartaruga. Bom, e eu vou usar o meu espaço do Topzera da semana pra trazer um serviço de utilidade pública aqui. Eu vou recomendar o último vídeo do Felipe Castanhari, do Nostalgia, que ele fala sobre as queimadas da Amazônia. Tá rolando muita desinformação sobre o assunto. Tem muita coisa que o cara fala, estão acabando com a Amazônia, mas, tipo, isso acontece já faz 50 anos. Então, tipo, não é porque você tá sabendo agora que o problema só surgiu agora. Sim, sim. Então, recomendo que você assista o vídeo e tome suas próprias conclusões antes de ficar engajando em briguinha de comentário de Facebook. Porque você espalhando o ódio, mesmo que seja pro lado certo ou pro lado errado, só gera mais desinformação, mais ódio, que a pessoa também não vai querer saber nem que o seu ponto esteja certo. Então vai lá, veja o vídeo, que é informação, não tem posicionamento político de nenhum lado, é informação. Gente, só pegando o gancho, já que a gente vai falar de histórias da Amazônia e de Rondônia, eu cheguei lá em 1998. Vocês não sabem o que é queimada. Chovia cinza. Chovia cinza o dia inteiro no meio do ano. O bagulho é louco. O negócio tá foda agora, mas já teve muito pior. E com esse engajamento aí do Maiquinho Paz e Amor, coach quântico do podcast Buraco Negro, a gente começou esse episódio. Começando o episódio dessa nossa semana, eu já queria de começo refutar aí as pessoas que estão falando assim: mas vocês já não fizeram episódio de anterior? Aí tá fazendo outro episódio, tem tanta coisa legal pra falar. Tem, sim, não. A gente tá fazendo um moleque chato do caralho. Não tem, não, tem que falar. A gente tem que falar, cara. Ainda mais com o nosso querido amigo Camilo, que tem bastante história aí, que eu tenho certeza que muita gente vai ficar sem dormir aqui quando escutar esse episódio. Como a gente ficou por falar tempo. Uma longa, mas tem mais. Mas como eu acho que a gente pode guardar isso aí para um momento de ouro aqui desse episódio, vamos começar aí. Caio, fiquei sabendo que você sofreu aí esses tempos com... Novos traumas. Eu preciso parar de ler terror e assistir filme terror. Você é isso que é o lance. Você não vai parar. Eu tenho problema com isso. Não tem. Eu tenho esse problema. Mas cagão da porra! Vai, não assiste nada, cagão. Vai ser viciado de faking? Dá nisso. Fala mal do mestre, por favor. Fala mal do mestre, por favor. Então, cara... De novo, mais uma história recente aí. que aconteceu com meio pesadelo e meio cagaço, que eu não sei. O pesadelo se mistura com a realidade, a gente só fala ué, né? O famoso ué, meu Deus do céu. Cara, é o seguinte, tava indo dormir na casa da minha namorada, Dona Leoa, e eu tava num dia que eu não tava muito bem. Eu tava meio gripado, tá ligado? Com aquele dia que você não respira direito. Você tá ruim, velho. Você não dorme bem, você não faz nada bem. Mais um dia na vida de um bêbado. Vai se fuder. Vai se fuder. Bêbado, o álcool, ele esteriliza o corpo. Tá certo. Pessoa não tem doenças. Se não você tem. Der desculpinha que é porque faz medicina. Ai, Camilo. Eu sou médico, cara. Brincadeira. Meu Deus, mad boy. O lance assim, cara, eu tava num dia, eu tava bem doente, tava bem mal. E a gente ficamos lá no apartamento e fomos dormir. Tudo bem. É, como eu não tava conseguindo... Ela capotou, como sempre. Mas como eu não tava conseguindo dormir, geralmente eu tenho o hábito de colocar um podcast baixinho, assim, pra ficar meio que descansando. Aquele white noise, né? É, white noise ali, trocando, escutando alguém falar. E antes de... Quando eu tô pegando bem no sono, assim, eu dou um pause e acabo dormindo, né? Aí tudo bem. Tava escutando um podcast. E eu acho que eu dormi nesse meio tempo. É, não sei o que aconteceu. Quando eu voltei meio que... Acordei novamente e fui desligar o celular. Uhum. E eu olhei pra frente da cama. Eu vi um homem. Que ótimo. Eu vi um homem em pé na minha frente. Isso, meu coração foi pra garganta. Eu quase morri. Infartou, tá ligado, hein? Quando é lente de câmera, cara, que você regula o foco. Uhum. Você tá dormindo, você acorda, você vê qualquer merda e regula o foco. É, famoso roupas penduradas. Tinha um cabide com algumas roupas e bolsas penduradas. Só que nisso, até o meu cérebro raciocinar, eu já tinha morrido 4 vezes. Não, você, o coração já tava 250 batimentos. Mano, sério, eu nunca tive essa experiência. Tipo, mano, eu quase morri, velho. Uma roupinha pendurada, uma luzinha entrando pela janela. É, não, cara. É tudo do jeito. Mano, meu cérebro só viu um negócio grande e falou assim: foda-se, é um homem. Vai te matar. Corre! Corre! Não poderia ser outra coisa. Aí tudo bem, cara. Eu foquei, né, no. Na roupa e tudo mais, aí eu comecei a dar uma acalmada. Só que ele já tava acelerado pra cacete. Uhum. Né? Falei, meu Deus, cara. Mais 2 horas pra voltar a dormir. É, mais 2 horas. Aí falei, aí fudeu, né? Aí a mente abre a porta começa. Da imaginação. Aí começa acabou, um negócio legal. Começa a noite que você vai se fuder. Aí, é. Parabéns, você tá fudido. Dorme aí, tenta dormir, queridão. Beleza, tentei dormir, até consegui, assim, tranquilo. Só que nisso eu comecei a ter pesadelo. Eu sonhei que eu tava num lugar, assim, sem fim. Bordas infinitas. De um lado tinha uma escada de mármore negro e do outro lado tinha um rio gigantesco, assim, com uma água meio negra também. Caralho. É a imaginação de merda ficar lendo livro. Aí beleza, nisso tinha um homem, nesse meu sonho, que falava assim pra mim: não pula na água. Se você pular na água, você não vai conseguir voltar. Cacete. Justo. Beleza. Sem nadar, falei, pau no cu, né? Água negra? É água negra, né? Beleza. Mas, pô, mármore negro, tudo, nada faz sentido, né? E o cara falou assim: não pula na água, que você não vai conseguir voltar. E nisso ficou verbalizando na minha mente, né? Não pula na água, não pula na água. Obviamente eu pulei na água, né? Você não mata em mim. Caguei! Você não mata em mim, eu vou pular. Obviamente. E, tipo, cara, eu tenho muito sonho vívido, né? Com isso, pesadelos ficam bem vívidos também. Eu nadei nessa água. Tá ligado quando você toma impulso e mergulha, vai até o final? Uhum. Do rio ou da piscina? Eu fui até o final e na hora que eu tentei voltar, eu não consegui. Nossa. Ele, tipo assim, avisou. Ele avisou. O peso do meu corpo, tipo, ficou lá, tá ligado? Eu não consegui voltar. Nisso eu comecei a desesperar no sonho. Uhum. E eu acordei com uma leve asfixia, cara. Mano, eu acordei... É foda. Prazer, tá paralisia do sono. Paralisia do sono, sei lá, se eu tinha uma apneia, não tava respirando, que eu tava doente, né? Eu não sei o que aconteceu. Cara, eu acordei catando cavaco pra cima, assim, tá ligado? Do lado da Dona Leoa, dando porrada na Bia. E, cara, coração acelerado pra caralho também. Nossa. Passando muito mal. E assim, eu não tinha dormido muito tempo, tava de noite ainda, né? Uhum. A janela tava aberta, tava escuro. E, cara, tentando voltar. Eu tava bem mal mesmo, tipo, tava muito acelerado, coração disparado, não conseguindo respirar. Aí eu falei, bom, eu preciso me acalmar pra continuar dormindo, né? Aí eu voltei, me acalmei. E na hora que eu tava voltando a pegar no sono, eu surgiu uma ideia na minha cabeça que eu precisava trancar a porta do quarto da Bia. De qualquer jeito, porque alguém iria entrar no quarto. Caralho. Eu nem dormia. Você não dormia mais? Ficava de guarda. Eu fiquei relutando com esse pensamento um bom tempo, uma psicose básica ali, sei lá o que aconteceu. Mas você estava acordado, sonhando? Eu estava acordado. Semi-acordado, mas eu acordei. Uhum. E essa ideia ficou na minha cabeça, cara. Eu preciso trancar a porta. E eu lembro que eu fui em câmera lenta. Eu tava morrendo de medo da porta. Tá ligado? Sabe quando você vai girar a chave assim? Você quase fica não consegue pra ninguém abrir a porta? Cara, tranquei a porta. Não consegui dormir, obviamente, o resto da noite. Tava muito zoado as ideias. E beleza, amanheceu, acabei cochilando. Quando a Bia acordou, ela falou assim: cara, por que a porta tá trancada? Uhum. Aí eu comecei a voltar, assim, eu falei assim: ah, cara, eu tava com, sei lá, eu achei que tinha que trancar, a gente tava dormindo aqui, não queria que sua mãe entrasse no quarto, né? Acabei nem contando o que aconteceu. Tudo bem. Foi passando o dia, né, já tinha acordado, a gente fez as coisas que a gente tinha que fazer, almoçou, ficamos à tarde lá no apartamento dela. A minha sogra veio conversar com a gente. Falou assim: é, vocês dormiram bem essa noite? Daí a Bia respondeu, falou assim: é, dormimos, tranquilo. Ela falou assim: caramba, eu tive uns pesadelos bizarros essa noite. Caralho, vai tomar. Pesadelos bizarros. E eu acordei de madrugada, eu estava ouvindo barulho no corredor entre os quartos. Aí eu falei: meu Deus, né? Que coisa, né? Falei: meu Deus, né? Eu perguntei pra ela, falou assim: ah, você escutou barulho? Eu falei: é, escutei barulho, só que sim, acabei dormindo e nem fui atrás, né? Aí nisso a Beatriz olha desesperada pra mim, obviamente, né? Uhum. Ela falou assim: você trancou a porta do quarto por isso? Eu falei: tranquei. A psicose ali. Foram três pessoas cagadas. Não sei o que aconteceu. Sei lá, uma apneia ali, uma paralisia do sono. Só que dessa vez foi bem bizarro. Nossa gente, senhora. Se vocês estiverem na cama agora, dormindo no escurinho, tranquei a porta. Tranquei a porta. O chupacu vai te pegar. Pavacu da cara preta. Bicho vindo, velho. Padrão de Twin, mergulha. Já que tá nessa pegada aí de paralisia do sono, não era essa história que eu ia contar, né? Mas eu tenho umas historinhas de paralisia do sono. Eu acho que tem muito a ver. Eu sou um pouco cético. Cético. Sim, cético. Cético. Sou um pouco césio. Radioativo. Eu sou um pouco césio. E aí? Yeah, mas, sei lá. Eu acho que era porque eu tava mais gordo, respirava pior, e a paralisia do sono tem a ver. A gente tenta botar razão nas coisas, tenta cara. Botar razão. Nem tenta, velho. Assim. Só vai, só conta. Vamos pra história. Eu estava dormindo uma vez na minha avó. Isso aconteceu em vários episódios, em vários dias na semana, em várias semanas seguidas. Mas uma das vezes eu estava dormindo no quarto da minha avó aqui em Presidente Prudente, eu fazia cursinho, sétimo andar, quartinho lá de boa. Aí eu estava sonhando, quer dizer, achei que eu estava dormindo ou acordado, sei lá. Eu sei que eu estava lá de boa na cama e de repente algo pesado, muito pesado, pulou em cima de mim e começou a me asfixiar. E nisso eu abri o olho, era um cara de preto e magro, que não tinha nada a ver com o peso que estava em cima de mim. E eu não conseguia respirar, ele não tinha... ele era tipo uma figura preta, mas não tinha rosto, não tinha pele, não tinha textura, só era um preto. Sim. Não conseguia respirar, não conseguia segurar, respirar, e eu lembro que eu agarrava no braço dele, tipo, tentando tirar a mão dele de cima de mim, e não ia. E ele tava com a mão no seu pescoço. No meu pescoço. Aí eu acordava sem ar. Mas eu acho que é só paralisia do sono. Mas quando você acordava, você tava sozinho. Eu tava sozinho, com aquele cu na mão, cagaço, não bota o pé pra fora da cama, né? Cobre tudo, mas de boa. E aí começou a acontecer muitas vezes essa paralisia do sono, não com cara, mas já teve vez de, por exemplo, um cobertor me enrolar, e eu não consegui me soltar, e ficar sem ar, e eu tentava me soltar, e o cobertor tava enrolado. Aí, tipo, vezes de eu acordar e andar no quarto sem respirar direito e não conseguia acontecer, as coisas não aconteciam direito, sabe? Aí eu comecei a pegar um macete que parecia que era o seguinte: toda vez que eu tava com essa sensação ruim, que a gente não sabe se tá sonhando acordado, eu tentava acender a luz. E a luz não acendia. Aí quando a luz não acendia, eu falava, eu estou em paralisia do sono. Meu Deus, cara. É sério? Você evoluiu na paralisia. É tipo... É tipo a história do Didi Braguinha, que ele tinha pistola no... Não, pera. Aí eu comecei a tentar arrumar um jeito de sair dessa porra, porque eu tentava acender a luz todo travado, não me movimentava direito, sem ar, falava, estou em paralisia do sono. O que que eu faço? Aí eu tive a ideia. Bom, vou me jogar de cabeça no chão. Aí eu começava a me jogar de cabeça no chão no sonho. Aí, tipo, eu lembro que eu tava lá sonhando, acendia a luz, tentava acender, não acendia, tudo ruim, tudo nublado e sem movimento e travado. Aí eu me jogava no chão. Tentava me jogar. Aí eu, às vezes, já teve vezes de eu me jogar e acordar de boa, aí eu ia acender a luz, tá tudo normal. Eu falava, porra, eu tava sonhando. E teve vezes de eu me jogar, acordar, ainda tá ruim, acender a luz, não acendia, porra. De novo, cabeçada no chão. Aí me jogava e já... Vem me dar uma cabeçada, vem! Eu fazia isso 3 vezes pra mim poder acordar. Meu Deus, cara. 3 vezes. E tipo, eu tinha noção que eu tava paralisado do sono. Podia ser aquele sono, né, que você podia viajar, voar, não, mas eu tava morrendo. Sonho vívido, O povo fala assim, nossa, eu tenho sonho vívido, eu consigo voar e ser um super-herói. Eu só tenho pesadelos vívidos. Porra, vai tomar. Meu pesadelo é vívido. Eu quero morrer e me jogo de cabeça no chão. É, sim. E não morro. Não morro. E hoje você não tem nenhuma sequela. Como é que é seu nome? Tijolinho. Ai, caralho. Mas pois é. Pensou um dia o Camilo acorda, tenta ligar a luz, só que só tem um apagão no ar. A luz tá queimada, tá ligado? Se joga de verdade. De cabeça. A bola dele escuta. Pá, pá. Tá doido, moleque? Porra, era só trocar a lâmpada. Eu te avisei que a lâmpada tava queimada. Caralho. E pegando o bonde também desses negócios de sonho vívido, cara, isso é uma merda. Isso é realmente uma merda, vocês terem esse sonho vívido. Teve uma vez que eu me lembro, foi logo quando lançou o episódio 3 do Cthulhu, do Jovem Nerd. Sim. E, cara, uma desgraça, né? Eu acredito em você, tipo, cara, na questão tipo, de você consumir muito dessa mídia, você acaba influenciando. Né? Porque foi na mesma semana, né? Tipo, e como ia lançar naquela semana, eu comecei a reescutar os outros episódios. Teve um dia que eu tava dormindo. E eu lembro que essa noite foi bem foda, né? Porque como eu trabalho, home office. Home office. Como é home office. Aí o Mike trabalha. Eu tenho... Mesmo ele? Uau. Em foguinho. Eu sou pesado. E aí? Eu tenho o costume de dormir tarde, né? Porque tipo, eu coloco pra mim que eu não consigo funcionar de manhã, então eu acabo dormindo tarde porque eu fico fazendo as coisas até tarde. E nesse dia eu tava bem cansado, falei, vou dormir cedo, né? Só que o corpo acostumado, né, a dormir tarde, fica tentando. Você dorme meia hora, acorda e fica rolando mais 20 minutos. Aí foi uma merda. Aí eu acordei, tipo, no meio da noite, não conseguia dormir. Falei assim, vou sentar um pouco no computador pra até vir o sono de novo. Vou ficar vendo alguma série, alguma coisa, né? Sentado, não. Porque sentado o sono vem, deitado não vem. Sério? Não sei por quê. Meu aí, Deus, velho. Aí beleza, eu tava sentado vendo a série e eu acho que minha mesa, até uma coisa que eu queria ver futuramente, eu acho que ela é bem capaz de, dentro dela, por ela ser, vamos dizer assim, entre aspas, meio oca, ter bastante formiga aqui dentro. Porque vira e mexe eu vejo, tipo assim, não precisa nem ter comida aqui, pode ter um copo d'água. Eu vejo, tipo assim, umas formigas passando nos cantinhos. Sim. E até hoje, cara, se eu ficar aqui encostado... Eu vou começar a sentir, tipo, uns negócios andando assim no meu braço. Sim. Só como eu tô acordado, eu sei que é as formiguinhas e tal. Prazer, né? Tipo, aí eu pego do túnel do carpo. É. Como é que é? Como é que é? Aí beleza, aí tipo, você vou lá, mata, tudo bem. Aí nesse dia, né, mesma coisa, vou lá, matei, aí o sono veio e deitei. Acordei no meio da madrugada. Eu tenho esse problema também de estar com alguma parte do corpo pra fora da cama, né? Acordei. Minha mão tava entre a cama e a parede. Senti a mesma coisa. Falei assim, uma formiguinha. Beleza, puxei a mão. Puxei a mão. Era tipo, sabe aqueles vídeos dos caras da Austrália? Que tem tipo uma mancha preta assim na parede. Aí o cara cutuca, tipo, começa aqueles 50 milhões de aranha. Uhum. Era uma aranha daquela, mas só uma mesmo, é uma daquelas. Sim. Aí, tipo assim, eu assustei na hora, tipo, dei um tapão na mão assim. Nisso, no que eu dei um tapão na mão, eu olhei pra parede, a parede começou a, tipo, subir um monte de aranha. Uhum. Subir, subir, subir um monte de aranha. Sabe qual é o pior de tudo? Uhum. Eu não estava sonhando, eu estava acordado. Como assim, velho? Eu tive a. Eu realmente tive a impressão de que tava subindo um monte de aranha na parede. Maluco, 100% parkour, parkour! Parkour! Dei um pulo pro lado assim, não sei como é que consegui debaixo da coberta, dei um pulo pro lado, levantei, dei um tapão no interruptor, acendeu. Na hora que acendeu, nada. Falei, mano, eu tô ficando louco. Não é possível. Não é possível. Que atriz aí. E aí? E aí que eu não dormi mais. Eu fiquei varado, eu acho que eu fui dormir, tipo, era de manhã já. O problema é isso. Privação de sono, os caras... Você tem alucinação, velho. Você começa a ver coisa, começa a sentir coisa. E... Bizarra, sempre, né? Não pode ser coisa bonitinha. Você não pode ver ursinhos, você não pode ver nada. Não, é, não. Começa a afetar todo o seu hormônio. Podia ser vários beiquinhos subindo pela parede, né? Tinha que ter... Quando... Sim, eu não tenho o hábito de ficar, como na faculdade, eu não tenho o hábito de ficar varado noite estudando, tá ligado? Eu geralmente estudo o dia inteiro, não sou vagabundo igual o Camilo, e não preciso ficar desesperado a madrugada inteira. Aí teve um dia que eu e o Camilo ficamos acordados, varados, pra fazer uma prova, né? Uma prova foda demais, e ficamos estudando. Cara, no dia de manhã, eu via... Não, também, brincadeira. No dia de manhã, com privação de sono, eu via vulto em todos os lugares. É foda. Todos os lugares, velho. Tava zoado, mano. Prazer, meu dia a dia. É, então. Desde então, eu... Por essa parada de você ter o seu sono regulado, por mais que todo mundo ache que meu sono é cagado, meu sono é regulado. Uhum. Assim, eu tenho minha hora de dormir e minha hora de acordar. Sim. Por mais que seja dormir 4 horas da madrugada e acordar meio-dia, é um sono regulado. Sim. Então, desde então, eu nunca mais, tipo... Tô cansado, tipo assim, eu realmente, se eu não consigo ficar com o olho aberto, eu vou dormir cedo. Uhum. Assim, dormir 11 horas meia-noite. Mas se não, filho, se eu tô, tipo, só cansadão e eu sei que eu preciso dormir, eu, tipo, estendo pra pelo menos 1h30, 2 horas, que aí eu sei que se eu deitar, eu vou embora, não vou ficar rolando. Tudo isso por causa do meio de aranha. Mano, logo com certeza. Com certeza. Vai me dizer que você vê aqueles vídeos da Austrália e você fica sussa. Não, nunca. Eu criava aranha. Mas tá bom, esquece. Prazer aí, ó, mandando um beijo pro Projeto Spider, quinta série. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ó o bicho vendo, velho. Padrão de tô aí, Como eu não tenho tanta experiência com contato com terror... Cagão! Eu tenho, tipo... Era mais fácil eu ter pesadelo quando era menor, né? Porque criança tem pesadelo normalmente. Sim. Começa a descobrir o que é medo, aí vai ter pesadelo mesmo. Mas aí a vida apresenta outros medos. Eu tava... Frequente. Começou o quê? Vou colocar aí uns 2-3 anos atrás. Uhum. Tipo assim, virou frequente. Tem esse sonho, tipo, cada 3 meses, mais ou menos assim. Eu tenho um sonho parecido. Sonho que é um dia normal. Esse mesmo sonho se repete. Não é a mesma coisa, mas só que a situação é sempre a mesma. Ah, tá. Tô ligado. Tô normal, beleza, e preciso fazer alguma coisa com o carro e invento de andar rápido com o carro. E nisso da bosta, eu bato o carro. Não acontece nada comigo, mas eu fico muito preocupado de ter que pagar o conserto do carro. Sério? Sério. Eu acordo toda vez, tipo, puta que pariu, que merda que eu fiz. Você acha? Olha, eu acho que é um medo muito injusto. É, aí, tipo assim, nas primeiras vezes eu acordava, tipo, ufa, ainda bem que é um sonho. Aí nisso que eu me liguei do que o Camilo falou. Eu comecei a testar. Falo, caramba, eu tô num sonho ou não tô? A hora que dá a bosta. Tipo, uhum. Bateu o carro, fez alguma coisa assim. Puta, vou ter que pagar. Eu começo a me perguntar, caramba, isso é um sonho de verdade? É um sonho de verdade. E começo a dar um jeito de testar pra ver se eu tô num sonho ou não. É muito louco, né? A gente não sabe. Mano, e toda vez é uma solução diferente. Tipo, a maioria das vezes é tipo, eu tento me recobrar a consciência. Tipo assim, tem algum jeito, tipo, força eu mesmo a abrir o olho. Aí eu abro o olho. Ufa, se joga de cabeça no chão. É um sonho. Funciona. Provavelmente no meu se próprio joga, posto. Se joga. O inconsciente vai se jogar. Se gente. Joga de cabeça no carro. Mas, mano, isso, eu fiquei impressionado porque, tipo, isso começou a acontecer muitas vezes. E é tipo. Aí eu fiz essa relação. Caramba, eu não tinha pesadelo faz muito tempo. E é por isso que, tipo, não tinha uma preocupação tão grande. Agora, sim. Tipo. Vida adulta bateu na porta aí. Chato tem demais. Tem conta pra pagar. Aí, tipo, você fala, puta, bateu o carro. Fudeu. Como é que você vai dar conta de pagar a cagada que você fez e as contas que já tá... Sim. Vai vir. Não tem essa de não se, vir. E se acorda no desespero? Durante o sonho, eu fico completamente desesperado. Meu Deus. Aí eu acordo, tipo assim, você dá aquele... Aí você fala, beleza, era um sonho. Aí eu volto a dormir porque meu sono é pesado. Mano. Entendi. recomendo pra você uma garrafa de vodka e um exorcismo de dormir. Funciona, que é uma beleza. Sabe que funcionaria também? Ganhar na Mega Sena. Cara. bate a Mega Sena e tá de boa. Dura sonhar que ganhou na Mega Sena e acordar. Nossa, puta, que aí, tristeza. Isso aí é tristeza. Isso aí é um episódio de tristeza. Olha o bicho vindo, velho. Padrões de Twitter. Então, a gente veio esse episódio por causa disso. A gente se reuniu hoje por causa disso, Camilo. Então, vai lá e brilha. Bom, cause vários traumas nesse momento. Vamos lá. Começando aqui, eu não vou querer entrar em crença. Eu não sou uma pessoa que acredita muito nisso e tudo mais. Eu acredito em energia. Muita energia. Uhum. Energia de cada um, energia do ambiente. Também, coloca o dedo na tomada pra ver se não tem energia. Mas, só pra pegar o contexto aí. Eu sou prudentino, nasci aqui e fui pra Rondônia porque meu pai é veterinário. Isso é importante por quê? Porque lá não é só mata, desgraça. Tá? É. Eu tive esse contato com o mato, em fazenda e pescaria, essas coisas, porque meu pai é do mato, é veterinário. Uhum. Bom, lá, em Rondônia, existem muitos latifúndios. Lugares grandes, com muito gado, fazendas gigantes e tudo mais. Sim. E existe uma parte do Mato Grosso, norte do Mato Grosso, que só entra, na época, principalmente na época de chuva, por Rondônia. Não sei se vocês lembram aí de geografia, acabar de burro. Mas... Claro que não. Mas só entra pelo lado de Rondônia. E o acesso é pela minha cidade, de Paraná. Uhum. E beleza, meu pai trabalhou muito tempo numa fazenda lá gigante, chamada Castanhal. Ela tem 147 mil alqueires, só que ela é 20% desmatada só. Então ela tem muita mata. E, gente, aquela mata amazônica, né? Essa mata daqui. Sim. Mata fechada. Floresta. Mata... Floresta verdade. Bichos e cacete. Gente, é isso. E a gente vai pescar lá num rio que chama Rio Branco. Depois você joga no Google aí. Depois de quando deságua no Rio Roosevelt. Quando o Rio Roosevelt deságua no Branco. E é matão, meio do mato. A cidade mais perto, que chama Rondolândia, deve ter uns 5 mil habitantes. Belo nome. 120 quilômetros de distância desse ponto que a gente vai pescar. Meu Deus do céu. Ótimo. É no meio do nada. Sim. É um ponto de pasto no fim da fazenda pra demarcar território. Pra você ter uma ideia, o gado que fica lá é descarte, porque as onças comem. Caralho. Ótimo lugar pra você pescar. É tipo. Por que não? É tipo Jurassic Park mesmo. Eu já fui pescar no rio e tal, e voltar e ter pegada de onça no acampamento. Que ótimo. Sério, mas gente, não, é porque eu vou no mato. Rondônia não é assim. Sim. Só minha vizinha tem capivara, eu não. É. Mas tá, deixa eu voltar pro eu clima. T-Rex! Deixa eu voltar pro clima. T-Rex não choca nada! Deixa eu voltar pro clima do terror aqui. Então, aí, isso aí, antes de índio, essas coisas todas e tal, que lá nem era muito território indígena, assim, uhum. Tinha muito seringueiro. Os seringueiros, eles usavam esse rio como acesso, antes era tudo por via fluvial, uhum. E eles extraíam as seringas e tal pra vender na época da borracha, que agora é história, gente, na época da borracha. E era tudo acesso por rio mesmo. E eles ficavam enfiados no meio do mato. A vida deles era meio do mato. Eles eram bicho do mato mesmo. Não saía, era aquela mata atlântica, ou mata amazônica lá e ficava lá. E aí, beleza, o pessoal começou a desmatar, fazer fazenda e tal, tudo mais. Aí chega no ponto que eu entro. Aí a gente começa a ir pescar nesse local. Uhum. Eu comecei a pescar lá com 11 anos de idade, eu acho, por aí. E tranquilo. Existe vários tipos de pescaria, você vai sozinho, com o pai, com a mãe, sei lá, foda-se. E a gente ia com uma turma de 20 pessoas por aí. E todo mundo ia, tranquilo. Comecei a ir pescar nesse rio. Teve uma vez, aconteceu um bagulho muito louco. Meu pai, ele tem um sono leve. E você imagina um monte de pescador, barrigudo de cerveja, que vai cansado, mais pra beber do que pra pescar, ficar na beira de um rio. É aquele motosserra de um lado, motor de fusca pro outro, só ronqueiro. Boeing 747. Meu pai, com sono leve, ele tem a brilhante ideia de falar assim, não, vamos mais para o meio do mato, ficar longe deles, e a gente acampa lá. Os filmes de terrores começam assim. É, exatamente. Ligado, deixa, né? Eu só ambientalizar o local. Uhum. É na beira do rio, no meio do nada, com uma areiazinha assim. Longe do acampamento. Longe, tipo, não, o acampamento também é assim, na beira do rio, sim, no meio, sim, do nada. Sim. Só que ali tá todo mundo junto, tal, uhum, tem a fogueira e tal. E meu pai leva a barraca mais pra trás, mais pro... Não, é beira do rio ainda, só que mais pro canto, tá? Pro canto. Tranquilo, aí a gente tava lá nessa pescaria, uma bela vez, tal. E eu dormia meu pai junto na barraca nessa época ainda, eu ainda era menor. E aí eu tive vontade de mijar à noite, falei, eu tenho que mijar. Uhum. Matão, à noite, tal. Levantei. Saí, abri o zíper da barraca, saí e fui em direção assim à beira do rio. Vamos pôr que eu estava uns 8 metros da beira do rio. Sim. E a água correndo, aquela luz da lua e tal. Vamos pôr que era umas 2 horas da manhã. Aí eu, criança lá, comecei a mijar. Sabe quando você vai erguendo o olhar assim, você está olhando para o seu belo pau? E começo a olhar para o horizonte. Quando eu olhei para o horizonte, tinha um cara. Ele, digamos que ele estava de camisa branca, uma calça jeans, sei lá, alguma coisa assim. Na beira do rio, com os braços na cintura e olhando mijar. Ele era, sem rosto. Ele era branco. Ele tinha uma camiseta branca. Tá. Ele não tinha rosto. Não tinha rosto. Parecia que tava uma calça, uma coisa assim. Uhum. Sem rosto. Olhando pra mim. Do outro lado do rio? Não, no meu lado do rio. Ah, uns 8 metros, assim. Uhum, tipo, meio que. Pensa num barranco descendo. Tá. Aí ele tava um pouco mais pra baixo da minha vista, só que lá, com a, sim, mão na cintura, me olhando. Como se estivesse analisando eu. Uhum. Aí eu, beleza. O que eu fiz? Eu falei, caralho. Virei de costas e continuei mijando. Caralho, a assombração tá olhando meu pau. Vou virar, só a moral, olha, não. Não, é que é tipo assim, sabe aquele negócio? Se eu não vi, eu não vou sofrer, não, sim, vou ter, sim, trauma. Sim. Tá tranquilo, virei, entrei meio que de costas na barraca, falei... Mijando? Estou... Não, eu terminei de mijar, né, tá? Falei, eu, mas só... te deu cagaço. Claro que deu. Mas eu falei, só estou sonhando, eu tô no meio do mato, eu tô vendo, sim, sabe aquele negócio que você falou da roupa, no cabide, sim, e tal? É tudo sugestivo. Falei, sugestivo, é minha cabeça que tá vendo coisa. Cabide, mas tranquilo, falei, beleza. Eu voltei a dormir cansado, gente, na beira do mato, pescando o dia inteiro, você dorme muito fácil. Tava lá, eu dormi na barraca, eu ouvi assim. Acordei e o filho da puta do cara, de branco, sem rosto, estava com os braços na cintura ainda, inclinado, olhando dentro da barraca. A barraca não tem aquele mosquiteiro? Sim. A gente, uhum, só usava o mosquiteiro por causa do calor. E a parte da chuva ficava aberta. E esse cara tava olhando dentro da barraca. Vai tomar no cu. O cara tava inclinado dentro da sua barraca. Olhando pra dentro da barraca. Só que ele não tinha rosto. Mano, parecia assim. Sabe quando você olha uma noiva com véu? Entendeu? Você não vê, sim, o rosto, mas tem uma forma de rosto. Sim. Era tipo isso. Parecia que ele tinha um pano na cara, bem fino. Uhum. E tava ali, só que não tinha rosto. Aí eu acordei meu pai, pai, acorda e tal. Aí ele já acordou, né, meio do mato, arrancando 38, assim, o que tá acontecendo? Arrancando a arma. Meu pai não tem 38, é de brincadeira. Aí eu falei, pai, tem alguém olhando, ele já ligou a lanterna, tem alguém olhando pra dentro da barraca, Aí ele pegou, iluminou pra fora da barraca e quando bate a luz no mosquiteiro, você só vê dentro da barraca. Uhum. Aí ele abriu o zíper, olhou pra fora assim, não tinha nada. Uhum. Não tinha nada. Ele falou, não, você tá sonhando, tal, tá, volta a dormir. Beleza, aí tá aí... bem, uma história de terror normal, uma criança que teve um pesadelo. No outro dia nós acordamos, fomos para o acampamento principal, que ficava aqui uns 20, 25 metros, 30 metros. Lá o pessoal tomando café e tal, não sei o quê. E ele perguntou, ah, alguém foi lá na noite, na barraca, foi mijar, tava bêbado, foi fazer alguma coisa? Eu disse, não, não, tal, não sei o quê. Por quê? Não, é porque o Camilo viu isso. Aí beleza, eu continuei minha pescaria, tudo mais. Quando a gente, essa pescaria acabou, quando a gente voltou pra cidade, meu pai veio me contar. Esses caras, eles pescavam lá muito mais tempo que a gente mais velha, tal, não sei o quê. E eles falaram que já teve gente que viu a mesma coisa. Caralho. Esse mesmo homem. Esse mesmo homem. E teve um cara até que ele viu esse homem, saiu correndo atrás do cara, deu um tiro, e o cara sumiu na frente dele. E ele nunca mais voltou lá pra pescar. Obviamente. É a coisa certa a fazer. Ele sumiu, puf, na frente do cara e ele não voltou mais pra pescar. E aí meu pai não quis me contar na hora, né, na pescaria, porque senão eu ia ficar com um cagaço do caralho. Você ia embora na hora. Sim, aí ele me contou na cidade e tal. Eu, eita porra, não sei o quê, não sei o quê. E o pessoal tudo falando que já tinha visto, que era de lá. Aí eles vieram contar a história. A história fala assim, que lá perto de onde a gente acampa, realmente tem todas as marcas nas árvores, assim, de seringueiro. Uhum. De extração de seringa. E lá era, tipo, acampamento de seringueiro. Porque era um lugar meio aberto, assim, na mata, um dos poucos lugares abertos. E eles ficavam ali, beira do rio e tal. E, antigamente, morria muita gente lá. Ainda mais de malária, essas coisas assim, bicho mesmo. E ele tinha um cemitério de seringueiro lá naquela barranca do rio. Não onde a gente estava, mas ali no caminho, por ali. E nesse local da fazenda, lá no fundo, no pasto lá longe e tal, eles ficavam, já teve gente que depois dessa época da seringa, depois de tudo isso, ia levar suprimento de barco e via, tipo, os corpos caindo no barranco, porque o rio vai comendo o barranco, né? Ele vai, tipo, serpenteando, vai moldando a sua corrida d'água. E já teve gente que viu o corpo caindo e tal. E já teve gente que foi levar suprimento pra lá e viu um cara de branco sentado no barranco. Sim. E nunca mais quis voltar lá pra levar suprimento. Ele pegava, tipo, foda-se, virava meia volta no barco e ia embora. E ia embora. Porque era bem mais ou menos onde tinha que desembarcar, onde a gente ficava. Uhum. Então, tipo, tinha já a história dessa aparição e tal. Tem a história do pessoal da seringa lá. E, tipo, eu não acredito nisso, eu acredito em energia. Então, realmente é um lugar carregado de energia. Sim, né? Sim. Aí beleza, podia ser só isso, eu podia ter visto o cara só uma vez, podia ter sido uma história muito pacífica, né? Mas beleza. Aí eu voltei lá depois pra pescar, eu fui lá umas 5 vezes depois disso. Uhum. E teve uma outra vez que eu fui também com esses caras, tá? E meu pai colocou o acampamento pro meio da mata de novo. Quer dizer, meio da mata não, mas pra cima do rio. E quando antes dessas coisas acontecerem, ele falava, ah, Camilo, pega alguma coisa pra mim. Eu pegava a lanterna, ia lá pro meio do, lá pro acampamento que a gente ficava, sim, pegava... E trazia pra onde a gente tava. Ah, Camilo, pega uma toalha. Ah, Camilo, pega o sabonete e tal. Eu ia lá e voltava. Eu falei pro meu pai, pai, desculpa, mas pode me chamar de cagão, mas eu não vou mais, não. Sozinho eu não vou. Sim. Aí depois, uma pescaria depois, a gente tava lá, no meio do mato, eu comecei a ficar aquele negocinho, não olha pro mato pra não ver coisa. Sabe aquele negocinho, vamos ficar aqui. Não vou nem dar a chance. A fogueira tá aqui, a gente tá bebendo, tá acontecendo as coisas aqui. Esquece o mato. Tá tudo bem. Aí ele falou... Estilo Birdie Box, pescar. Não olhe para o lado. Aí ele de venda. Aí ele falou assim, pega tal coisa para mim na barraca, não lembro o que era. Eu falei, pai, não vou, né? Ah, então tá, vamos lá comigo. E aí eu comecei a ir com ele, pela trilhazinha, no meio do mato e tal. E aí eu pisei na bota dele, atrás, que eu tava cagaço, eu tava andando colado do meu pai. Sabe quando você pisa assim nessa bota atrás? Você pisa no calcanhar. É, aí soltou a bota dele e virou para trás. Pô, você tá com tanto medo assim e tal. Foi ele virar para trás, o cara apareceu atrás dele, uns 5 metros. Que parola, cara, de novo. Ele apareceu assim, uns 5 metros pra trás do meu pai. E, tipo, meu pai me dando bronca ali e tal. Eu só ficava assim, tipo, caralho, velho, cara, vira, pai. Mas eu não conseguia falar nada. Eu só tava olhando, tipo, mesma coisa, o cara de branco, com a mão na cintura, com o rosto parecendo que tinha um véu, e olhando. Aí vira, pai, não sei o quê. Aí me deu as broncas lá, nem sei quanto tempo demorou tudo isso, porque eu só fiquei vidrado no que tava vendo. Uhum. Aí ele virou e, tipo, não tinha nada. Parecia que, tipo, era um coqueiro, alguma coisa assim, uma planta. Mas não era o cara. Eu falei, beleza, de boa. Aí, beleza, eu vi isso aí de novo. É, aconteceu duas vezes, os caras sempre me zoavam. Ah, você tem o seu amiguinho aqui, que não sei o quê, que ele te persegue, blá, blá, blá. E aí aconteceu mais uma coisa estranha depois, uma outra pescaria que foi eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Que aquela, a gente tinha aquelas máquinas fotográficas antigas, mas não a de filme, já digital. Antes da famosa Cybershot. É. Nem lembro qual que era a marca da minha lá. E a gente lá fazendo fogueira, assando linguiça na fogueira, batata doce, aquele negócio de meio do mato e tal, não sei o que. Começamos a tirar foto, né? E aí, mano, umas fotos digital, você vê na hora e tal, mas você só vê com resolução no computador, né? Uhum. Aí começou a aparecer umas coisas estranhas na foto, bicho. Tipo assim, no meio do mato, no meio do nada, você vê na mata um reflexo. Que reflexo que tem no meio do mato, velho? Sim. Eu vi essas fotos. Existem. Você viu, né? Eu vi. Minha nossa. Aí, tipo, foto assim, uma foto eu assando coisa na fogueira. Uma mesma foto seguida, o fogo vindo, assim, pra cima de mim. Mó bizarro, sabe? Tipo, caralho. Tá ligado aqueles furacão de fogo? É, do lado do Camilo, onde não deveria ter fogo. Aí tinha uma foto que tinha, tipo, uma mancha do fogo atrás de mim. Uma mancha. E quando você dá um zoom, eu não sei se é porque a gente fica... A gente pensa muito bitolado, além, né? Bitolado. Mas é uma caveira. É uma ossada. É tipo, não é uma caveira. É tipo um tronco de um cara com as costelas, com a clavícula e tal, e o rosto. Uhum. Só com o olho fundo, assim, tipo, aparecendo, com o fogo vindo pra cima. Totalmente bizarro. Entendeu? Tá aí, resumindo, nunca mais tirei foto no meio do mato também. Então ele vai pescar, ele não olha pro lado, não tira foto. Não fica sozinho. Ó, rapidão, você tem essa. Você consegue essas fotos? Consegue? Uhum. Pra você que tá vendo esse episódio, cara, é só você olhar a vitrine, a capa desse episódio pra você ver essa foto. Porque, cara, realmente, tipo assim, a gente escutando, a gente fala assim: que isso, cara? Tá só contando história pro podcast, né? Pra ficar legal. Mas, não, cara, realmente, tire suas próprias conclusões. Olha a foto da vitrine. É bizarro. Às vezes você vai falar assim: não, é coisa da câmera, efeito de luz e tal. Beleza, eu não mexi na foto. Pode ser que a câmera zoou, pode ser. Você inventa o que você quiser, porque eu também inventei minhas coisas pra não acreditar, porque eu não acredito. Mas tem lá. Não foi editado, tá lá, do jeito que veio. Aí eu peguei e acordei meu... Cara, se cagou ali agora. Agora eu fui. Agora eu fui. Fala aí, galera. Tá a pausa na gravação que eu vou ter que trocar a cueca. Ai, que susto! Desculpa. Eu acordei. Tá, calma aí. Meu Deus, Marco. Ai, caralho. Ai, velho. Tô, Maico, cacete. Eu me assusto com essas porra. Não, não é nem por causa da história. É por causa do barulho. Eu tava com a minha concentração toda por causa da história. Ai, meu Deus, pera. Esse podcast foi editado por Tive Criativo. Soluções em audiovisual e podcast.